Tenho andado distraído, meio preocupado. A depressão bate na porta, pareço mais fraco. Milhões de fitas se acumulam, me sinto cansado. A estrada ficou mais longa, voltar não consigo. Sensação mal, isso me tira o sono. Passo a madrugada toda de um lado pro outro. O ponteiro congela, parece que parou o tempo. E tempo, meu parceiro, hoje é o que menos tenho. Repenso tudo o que vivi, o que aprendi. Um sentimento de revolta se apossa de mim. Preciso sair daqui, voar pra outro lugar. Outro planeta, outro mundo, outro sistema solar. Oro, oro, não resolve, não consigo encontrar. A paz que tanto falamos, não consigo encontrar. Lá fora o mesmo barulho, a escuridão, a tormenta. Em meio a tiros, sirenes, cheiro que atenta. Pergunto quantos, meus manos, me digam quantos partiram essa noite, deixarão suas mesas em prantos. A maldade é rainha, continua a dominar. A mão que segura o ferro, ninguém consegue parar. As fases, frases cantadas, foram mal interpretadas. As noites mal dormidas, foram mal aproveitadas. Os meus heróis morreram, aos poucos sem lutar. O soldado alvejado não consegue guerrear. E eu me pergunto, o que ainda faço aqui? Não salvei ninguém, acho que nem mesmo a mim. O que era resistência, hoje não tem nem bandeira. São corpos alucinados, procurando outra biqueira. São menores em transe, que não pensam um só instante. A vida em suas mãos é como uma última dose. Isso me deixa aloprado, um tanto até chateado. Talvez esse seja até o meu último ato. Talvez se eu não tivesse me dedicado tanto, talvez se eu não tivesse me preocupado tanto, seria fácil, pra sair seria fácil. Não me causaria tanta dor, não faria tanto estrago. Já coloquei em risco minha família. Minha mulher sabe o que sofreu sem a minha companhia. Com a ilusão de ser mais um artista na parada, fui atrás de um sonho e quase que acabo sem nada. Serviu de quê? Serviu de experiência. Pra ver o ser humano se afundar na ignorância. Ver os lares invadidos por versos que ostentam pragas. Mãe que apoiam filhos que só sabem putaria. Pra ver um pai que em troca do cordão grosso tira a inocência da filha e põe ela num palco de quatro. Pra pedófilo assistir, se masturbar, tá nem ligando. O que importa é a nave, a vida que tá ostentando. Enquanto isso, outro dia a mesma cena, bem distante das imagens que eles mostram no cinema. Somos todos vítimas desse holocausto urbano. No lugar da passarela é rastro de sangue humano. Vejam até, nosso som, nossa cultura. Até isso nos tiraram e deram pro playboy a fama. O que antes era mal, hoje é moda, veja isso. Fazem festa na favela, comemoram genocídio. Garotos muito loucos de uísque energético, fazendo as mulheres objetos de desejo. Incitam o alcoolismo, são peixeiros escamados. Eu não entendo nada, o que foi que deu errado? É isso aí, acho que o sistema venceu. Nessa história toda agora vejo o errado, sou eu. Se for pra continuar assim, então parceiro eu paro. Talvez esse seja até o meu último ato.